Salve galera, aqui é Ultra Marcos e bem-vindos à segunda parte do episódio do Papo de Mesa Podcast sobre board games. Além de mim e do Estevão, a gente tem os convidados Silvio, Lustosa e Monte. E a gente vai continuar o papo que a gente começou no episódio 7A. Como o Marcos tá falando aí, a ideia nessa segunda parte é a gente continuar falando sobre board games, continuar falando um pouco das nossas preferências sobre jogos, do que a gente recomenda pra vocês, bem naquele estilo que vocês já estão acostumados aqui do Papo de Mesa. Eu vou aproveitar a oportunidade mais uma vez, lembrar vocês sobre a campanha que a gente tá fazendo com o Roleplay, a loja Roleplay. A loja. Como é que é o esquema da nossa campanha aí, Estevão? Já que você tá aí de férias, eu te arranquei das tuas férias aí. Ah, não tô de férias não. Gasta a cachola aí pra relembrar, como é que funciona isso aí? O que a gente convencionou é, quando a nossa página no Facebook, que por acaso é www.facebook.com/papodemesapodcast, quando a nossa página chegar na marca de 200 curtidas, a gente vai sortear para os nossos ouvintes duas trays, uma tray para cada ouvinte, que a Roleplay está confeccionando para condicionar as miniaturas aí dos nossos ouvintes. A regra para você poder participar é, primeiro, dar o like na nossa página e, segundo, compartilhar a nossa página no seu timeline. Porque o que a gente vai fazer é, a gente vai sortear alguém e aí vai stalkear a página do cara. Se tiver um link nosso compartilhado lá, ótimo, beleza, já ganhou um tray. Agora, se a gente não achar um link nosso na tua página, babau. Rodou. A Roleplay vai mandar sem custo pra sua casa aí no Brasil. É. Inclusive eu recebi umas pra resenhar, só que até agora elas ainda estão empacotadas, que eu vou fazer um vídeo abrindo e tudo mais. Chegou bem na véspera de eu viajar, então acabei não tendo tempo de mexer nisso. Onde que você tá, hein? Eu tô na terra da rainha, né, cara? Mas vamos pro e-mail? Vamos, mas antes da gente ir pro e-mail, vamos lembrar o pessoal, então, aí dos nossos contatos, né? A gente vai ler os e-mails que a gente recebeu aí nesse último intervalo, mas de qualquer maneira, pessoal, a gente continua aguardando o feedback de vocês sobre o programa, seja pra criticar, a gente tá aberto às críticas e a gente lê os e-mails aqui das críticas de vocês também, mas seja pra bater um papo. Desde o início, a nossa proposta aqui é permitir que vocês conversem com a gente e trazer a voz de vocês pro programa através dos e-mails. Então não deixem de escrever pra gente. Mande um e-mail pro papodemesapodcast@gmail.com. Lembrando ainda que a gente tem o blog. Qual que é o blog, Marcos? papodemesapodcast.wordpress.com. E a página do Face que a gente já comentou. www.facebook.com/papodemesapodcast. Manda e-mail pra gente. Claro, a gente agradece muito todo mundo que já mandou. Mas a gente quer saber mais, a gente quer melhorar mais, a gente quer deixar o programa mais interessante, a gente quer trazer tópicos que vocês queiram, e se vocês não falarem com a gente não consegue adequar conforme a vontade de vocês. É, e a gente gosta de receber e-mail, ponto. É, e ajuda a fazer um carinho no ego, né, cara? Lógico, porque aí a gente fica sabendo que tem alguém ouvindo, né? Afinal de contas, apesar da gente ganhar muito dinheiro com esse podcast, né, a gente também gosta de saber como é que a gente tá indo. Bom, posso começar aqui então, Marcos? Vou ler o primeiro e-mail que a gente recebeu. Manda bala. Esse aqui foi do Caio Viana. Caio Viana, que é ouvinte recorrente e escreve pra gente de forma recorrente. Caio Viana já é o queridinho aqui, cara. Que cara é. Sempre presente. Valeu, cara. Uma hora nós vamos chamar ele, ouvinte. Como é que é lá no programa Pânico? O Robert? Vai ser nosso Robert. Vai vir gravar com a gente uma hora. Nem tô ligado no que você tá falando. Pô, você não ouve Pânico, cara? Ah, ouço rádio? Meu rádio aqui da... Deixa eu ler aqui. Olá, pessoal do Papo de Mesa. Aqui quem fala é Caio Viana, músico, professor de música e wargamer novato. Faz alguns programas que não escrevo, desde o último Papo de Mesa sobre clubes de wargames que tava a fim de escrever. Agora vai. Foi bom ouvir do pessoal que tem mais experiência sobre parcerias que deram certo. Aqui em Fortaleza, estamos numa época boa. Embora não tenhamos um espaço fixo nosso, nos encontramos regularmente para jogar, infelizmente não na frequência que meu vício pede, e nesse mês de novembro, 17/11, ou seja, esse e-mail é meio velho, faremos um workshop de pintura numa loja de jogos daqui da cidade. A oficina será ministrada pelo Leco, Leandro Andrade, e pelo Francisco Fábio, que muito me tem ensinado sobre essa história de pintar. Citei esse evento por achar que o interessante do nosso hobby é também convidar mais pessoas para fazerem o que nós gostamos de fazer. Um lance super parecido com o fazer musical. Semanas atrás, fomos para a loja conhecer o pessoal que frequenta lá e também para divulgar a oficina. E o mais legal foi que acabei fazendo uma partida tutorial com um amigo meu que costumava frequentar o local. O resultado foi que o cara já encomendou um Army de Caos e vai jogar de Thousand Suns. Imagine a alegria de trazer mais um pro Caos. Imagino que depois do evento, outras pessoas também vão se interessar e terei certeza que uma semente foi plantada. Meu humilde relato, Caio Viana. Pô, que legal, Caio. Que legal. Bem legal. Pô, muito esse lance, legal. Esse lance do robista ser engajado, acho que é algo, né, que pra gente ressoa muito, que a gente, né, fez bastante pra divulgar o hobby ao longo aí dessa nossa história. Mas, Caio, escreve pra gente, cara, diz aí como é que foi esse workshop, diz qual foi o resultado, a gente quer saber agora. E se vocês, eu fiquei pensando aqui, Estevão, igual, eles talvez não tenham uma página ou uma identidade como alguns clubes têm, ou como a gente tem, se quiser que a gente dá uma mão e bota um evento dentro do Papo de Mesa pra esse workshop, por exemplo, de repente outras pessoas que estão aí na sua região e acessam o Papo de Mesa querem fazer, a gente faz com prazer, cara. Mas se quiser, fica o espaço. E assim, a gente já fez. A gente posta lá no Facebook. Quando o evento chega pra gente, a gente posta lá. Mas eu vou admitir que isso aqui foi meio uma comida de bola minha, que eu não me liguei na data. Senão a gente poderia ter falado disso lá na página do Face. Porque a ideia é também usar esse podcast como uma forma de comunicação. Dizer dos eventos que estão acontecendo, que vão acontecer. Legal. De qualquer jeito, fica aberto aí. E o que eu tô até falando, Estevão, a gente pode criar o evento pela página do Papo de Mesa se o pessoal não tiver uma identidade igual a gente tem, ou igual os clubes paulista e gaúcho, etc, tem, entendeu? Pode fazer, acho que não tem nenhum problema, fica aberto. O próximo e-mail que a gente tem é do Adriano Tavares, lá de Curitiba, Adriano Tavares de Souza. Aí, rapá, aqui é o Adriano de Tropas Polares de Curitiba. Vocês poderiam fazer um programa sobre a importância das conversões pro hobby e como se torna uma ótima forma de se economizar sem perder o apelo do hobby. Podemos. Tá anotado. Vamos fazer sim. A gente curte. Eu curto. Você curte, Marcos, conversão? Cara, eu curto. Eu adoro ver, mas eu sou muito prego pra conversão, viu, meu? Eu não tenho o hábito de fazer horrores de conversão, não. Mas com certeza a gente chama o nosso mestre de conversão, vou ver se a gente consegue trazer ele pra falar aqui, né? Pra falar um pouco. Tá anotada a sugestão, Adriano. Um abraço pro Adriano lá de Curitiba. A gente tem dois mestres, né? Porque o Sócrates também é outro que também não deixa. O japonês é um cara que manja bem pra caramba. Só que o japonês acho que já transcendeu a conversão, né, cara? Ah, ele é verdade. A gente teve em São Paulo lá com ele agora e, putz, mas aquele warboss dele tava foda. Principalmente aquela parte que ele tá com sapatilha de balé e o tutu, né, meu? Porra, ficou fodaço. Vamos continuar a leitura aqui. O próximo e-mail que a gente tem é do Felipe Castelo Branco, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, galera. Ouvi os dois últimos podcasts e gostei bastante. Um até falaram de mim, kkkkk. Continue fazendo esse trabalho interessante. Se precisarem de alguma ajuda, podem contar comigo. Abraços, Castelo. Valeu, Castelo. O Castelo não é aquele cara que é o Space Marine de verdade, cara? Isso, o Castelo é o Space Marine de verdade, lá do Rio de Janeiro, que vai participar com a gente aqui num programa muito em breve. Ele foi recrutado. E logo, logo tá aparecendo por aqui. Próximo é do Eric Hunter. Olá, gostaria de deixar aqui meus parabéns pelo Papo de Mesa. Sei como é difícil editar e fazer podcast de qualquer que seja o tema. Cara, é mesmo. Um abraço pro Gareth, que toda vez que vejo o nome dele, fico envergonhado por não ter conseguido, não ter prosseguido com a empreitada do Tales of X Gamers. É mesmo, Eric. Tá anotado aqui, viu? Mas não foi esquecido, apenas adiado. Talvez, mais um tema de podcast para dar um gás no projeto que acho fantástico. Cara, acho ótimo, hein, Estevão? Acho que faz todo sentido. Podemos fazer. Pô. Vamos falar dele daqui a pouco. Tirei feriado para ouvir todos os episódios e realmente está bem prazeroso de ouvir. Caraca, você tem feriado do quê? De meia hora, bicho? Ah, cara, se for ouvir tudo que a gente já botou no ar, já tem um problema, um bocadinho, hein? A gente tem 13 episódios no ar, eu acho. Tirei o feriado para ouvir todos os episódios e realmente está bem prazeroso de ouvir. Outro abraço para o Ultramarcos, que pode ele não saber, mas foi por causa dele que em 2011 comecei a me animar com o hobby, quando ele propôs o desafio motivacional no fórum do Warhammer Brasil, e hoje tenho mais esse vício de colecionar miniaturas. Pô, cara, que legal. Obrigado por ouvir isso, porque a intenção do desafio motivacional foi exatamente essa, cara. Tirar a gente que bunda mole da mesmice e começar a fazer coisas, porque a gente, se a gente lidar isso como um projeto e segregar com pequenos objetivos, fica bem mais fácil de alcançar. Legal. E muita gente, Marcos, esse desafio motivacional que você bolou lá no Warhammer Brasil, lá em 2011, já parece faz tanto tempo, né? Muita gente fala que foi muito legal, muita gente tem saudade, então talvez seja a hora da gente fazer outra coisa, ou no Warhammer Brasil, ou aí no através do nosso programa, no Papo de Mesa, usando a ferramenta do Facebook. Vamos pensar alguma coisa assim. Sim. Quanto ao feedback ao podcast... Quanto ao feedback ao podcast, acho muito legal a parte de colunas que vocês colocam o que você fez nessas duas últimas semanas e a leitura dos e-mails. Se conseguirem trazer mais dessas colunas fixas, seria bem interessante, como, por exemplo, sugestões, lançamento do mês do mundo de wargame, board game, ou fazer um review de uma unidade ou board game, sei lá, ideias nesse sentido, curtas e que agreguem ao podcast. Achei o podcast dos clubes o melhor e o de 40k bem sem foco. Esse não é a primeira vez que eu ouço esse feedback. Ah, cara, é o lance do papo de mesa, Marcos. Também, é verdade. Também é um universo tão rico que senti a dificuldade de vocês de não saber por onde começar. Sem falar que a rasgação de seda nesse episódio foi meio exagerada. Foi? A gente rasgou pra quem? Rasgação de seda? Pra quem? Teve? Cara? Não sei. Será que teve pra Jota, pra variar? Deve ser. A gente é fã, Eric, dá um toque aí, ver quem que a gente ficou. Pra gente saber quem que a gente ficou rasgando seda, que a gente vai consertar aí. Ou não também. Saco de quem que a gente puxa, né? É. De resto, está muito bom. Mantém esse gás. Gostaria de saber se vocês têm outros projetos para o hobby além do podcast. Seria muito maneiro uma espécie de Beasts of War ou mini wargaming nacional. Até. Opa, pode ser, né, cara? Não sei. Hã? Veremos. Não vou falar nada. Bom, com certeza você acessa o The Painting Frog. O The Painting Frog eu vou rasgar um pouco disso aqui do Estevão, mas eu acho que é um site bem ativo no sentido de notícias, e ele sempre bota uma revisão, um vídeo, alguma coisa, eu acho bem legal. Mas, e assim... Cara, essa ideia que ele está falando das colunas, Marcos, é algo assim, a gente concorda, a gente tenta fazer, mas algumas coisas a gente acabou migrando para o Face. Por exemplo, a ideia de falar sobre Kickstarters legais, sobre coisas legais, né? Falar a respeito de coisas legais que estão rolando no mundo do nosso universo e das miniaturas, para que seja ágil essa comunicação com os nossos ouvintes, a gente acabou preferindo fazer isso através do Face. É, usando a mídia do Face, que ela é mais dinâmica. Isso, a gente coloca lá, quando tem o Kickstarter legal, que a gente acha legal, a gente publica. Quando tem algum evento rolando, a gente coloca, como a gente colocou lá da abertura da loja do próprio Silvio, da Roleplay. Mas a gente falou outro dia também lá da loja do Caco, lá em Curitiba, a Manticore Games, que abriu. Aliás, aproveitando o gancho, ouvintes que tenham loja, que queiram anunciar aqui com a gente, cara, fica à vontade. Pô. Faz aí o catinho. Se você, por acaso, quiser fazer o merchan aí da sua loja, a gente faz sem nenhum problema. A gente acerta. É, quiser assim, fazer... baratinha, a gente acerta tudo. Fazer uma promoção, como o Arroleto fazendo. Se quiser, entre em contato, papodemesapodcast@gmail.com. Conversa com o Estevão, fica à vontade. Próximo e-mail que a gente tem aqui é do nosso amigo normal, o Cristiano. Tá aqui. Olá, pessoal. Dessa vez, escrevo para pedir que os spoilers sejam diminuídos ou até mesmo extintos do podcast. Normal tá puto. Se for inevitável algum spoiler, de repente, inserir um aviso em áudio mesmo e avisar que haverá spoilers e dar a opção da pessoa para pular até o minuto X do episódio para não pegar algo que não queira. Spoilers dos livros da série Horus Heresy tiram boa parte do gosto de se ler. O comentário totalmente desnecessário do Montanha sobre a sobrevivência do referido personagem deveria ter sido excluído na edição final, na minha humilde opinião. Ele tá indignadérrimo. Eu ainda não li o livro onde o fato acontece e tenho certeza que quando eu for lê-lo, esse prazer de descobrir esse momento não estará presente graças a esse tipo de estraga-prazeres. Cara, ele tá putaço. Aí, ó, ele aqui, ó. E só pra pegar um pouco mais no pé, Montanha, não se diz êxtase temporal. Dá a impressão que o cidadão está eternamente excitado. O correto é estase, de estático, paralisado. Grande abraço a todos, normal. E ele ainda mandou um PS. Ah, sim, esqueci de dizer que me referia ao episódio 6C. Cara, se eu não conhecesse o normal, eu ia falar que é um babaca do cara. Esse cara tá puto, né, meu? Eu entendo o ponto dele, porque eu mesmo, eu odeio spoiler. Agora, dar spoiler sobre Horus Harris é igual dar spoiler da Bíblia, né, cara? Vamos combinar. Todo mundo sabe o que aconteceu, né, cara? Todo mundo sabe como é que termina essa história. Mas a gente entende, a gente vai observar, não vou prometer, porque isso aqui é um papo de mesa. Talvez a gente bota um disclaimer, você tá sujeito a ouvir spoilers na sua cara. Não, porque é inevitável soltar. E assim, até pra mim foi um spoiler nesse dia. Ah, é? Tanto que você falou, pô, você deu uma expressada, foi muito maneiro. Porque eu não tinha me ligado que era o cara. Mas ó, então, já foi ao ar no nosso programa sobre heresia? Ainda não, né, cara? Não ouça, viu, normal? Heresia, cara, é só... Vai ser só gente spoiler, tem um programa, né? A gente tem um programa gravado aí na gaveta sobre heresia, então não ouve, cara, que é spoiler do começo ao fim, cara. Normal, você é nosso brother, a gente desculpa aí a mancada. Não sei se vai dar pra evitar isso muito no futuro. É papo de mesa, aquela assim, a gente não tá se comprometendo muito com a história toda não, entendeu? Então... É, cuidado. Sinto muito... Isso acontece. Prepare que você vai tomar mais spoiler. Lá mesmo no final de semana que o Normal teve com a gente lá no Clube Paulista, ele deve ter ouvido milhões de spoilers, que a gente vive falando disso, né, cara? Mas é isso aí, deixa eu ler o último e-mail e aí a gente deixa o pessoal ouvir o resto do episódio. Esse e-mail aqui vem do Vitor Lira. Vitor, que é um amigo nosso aí, já escreveu outras vezes. Fala, Marcos e Estevão, tudo bom? Cara, tenho que admitir que tenho me tornado um fã do podcast e tenho que reconhecer que o material tem melhorado conforme o tempo passa e os capítulos vão saindo. Como vocês sabem, eu venho da linha do RPG e me considero apenas um entusiasta do mundo de board games e wargames, como Warhammer 40K. Mas não me impede de apreciar o material de vocês e ao mesmo tempo aprender mais sobre esse universo rico de entretenimento. Não posso deixar de dar uma puxada de saco novamente pro Marcão sobre a trilha sonora do podcast. Cara, nos últimos 5 episódios posso citar Beatles, The Baseballs, Ramones e inúmeros outros artistas que reconheci e dão um toque especial no tema discutido. Teve até, se não me engano, a abertura do Silverhawks instrumental, em resumo. Bem sortida, alternativa, criativa, selecionada. Muito bom trabalho. Cara, você não tá enganado não. Foi a abertura do Silverhawks. Você se ligou, Estevão? Cara, acho que não passava Silverhawks em Cuiabá. Você tá de sacanagem que você não conhece Silverhawks. Entra na internet agora no seu celular e vai assistir Silverhawks pra ir dormir, cara. Cara, Silverhawks é tipo Thundercats, só que pra mim é mais legal ainda. Quer dizer, eu acho que não passa. Passou na Globo? A pergunta é essa. Eu acho que passava, acho que sim, cara. Não, eu acho que não passava, talvez, cara. Acho que passava em outro canal. SBT, então. E lá em Cuiabá não passava, cara, brother. So sorry se você perdeu Silverhawks, que Silverhawks era irado. Cara, meus comandos em ação vira e mexe viravam Silverhawks, cara. Enfim, continuar aqui o e-mail. Dos últimos temas, o que posso falar é que adorei os 3 capítulos de Warhammer 40K. Pra eu que joguei com o Marcão algumas vezes, mas não conhecia a história, conhecer o tão chamado Fluff é bem interessante e demonstra a riqueza desse universo dos gamers. Tenho que concordar com alguém que comentou: o jogo é mais interessante quando o enredo e a crônica é mais rica. Aí, normal, tem alguém que discorda aí da sua opinião. O capítulo... Não, mas não foi o normal, foi o Eric Hunter que falou que o episódio tava meio blululu. Não, confuso. Eu quero dizer o seguinte, o Vitinho, ele na verdade tá gostando de ouvir a história, ou os spoilers em si, porque pra ele enriquece a experiência, né? A gente nunca vai agradar todo mundo, né? Então, não, tem jeito. O capítulo de board games talvez tenha sido o que mais me identifiquei, pois como toda criança brasileira que teve a oportunidade de conhecer os jogos da Estrela, sabe bem quando falamos de um jogo da vida, banco imobiliário, detetive e tudo mais. Estou ansioso para ouvir o próximo desse tema. Queria deixar o meu comentário aqui, pois sempre que escuto, dá vontade de escrever comentários que vieram na hora e acabo nunca fazendo e reconhecendo essa iniciativa de vocês. Enfim, deixo os meus parabéns. Abraço, Vitinho. Ô, Vitinho. Valeu, Vitinho. Vitinho tá sumido, cara. A gente tem que marcar um RPG com ele uma hora. Tá sumido com você, né? Eu falo com ele todo dia. Ah, comigo, né, cara? Eu só falava com ele quando a gente jogava, né? Falando em sessão do RPG, o Sr. Paulo do Assault Tuesdays... Vamos deixar aqui uma cobrada formal, né? É, Sr. Paulo, o senhor está formalmente convocado a acelerar... Dá seus pulos aí. Beleza? Então é isso. É isso, galera. Escrevam, por favor. A gente gosta de ouvir o que vocês falam, seja bem ou mal do que a gente faz. Curtam o episódio e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Abração. aproveitando que é um papo de mesa, levanta a questão. Qual o tipo de jogo que define vocês? Por exemplo, hoje, na minha realidade, eu não consigo jogar jogos que demoram mais de uma hora. Tipo, sei lá, o Twilight Imperium. Você chutou o pau, né, cara? Agora eu quero dizer que a minha maior frustração foi não ter conseguido jogar Twilight Imperium ainda. Por exemplo, o Arkham Horror é um jogão e eu não consigo jogar ele, cara, porque demora, sei lá, 3, 4, 5 horas de jogo. Cara, pô, se eu vou tirar uma tarde pra jogar com meus amigos board game, pô, a gente tem uma infinidade de jogos, cara. Lustoso. É sério que eu vou gastar minha tarde inteira jogando uma única partida? Eu não consigo, cara. Não, isso não é na minha cabeça. Qual o jogo que te define? Você tá ficando velho. O meu é strip poker. Cara, assim, hoje eu curto jogos que são de no máximo 2 horas de duração. 2 horas eu já fico meio entediado, entendeu? Mas são qualquer jogo, assim, que tenha uma linha mais Eurogame e que seja de entre 40 minutos e 2 horas, pra mim eu acho fantástico. Caralho, cara, você não vai acreditar. Quando eu era moleque, o único jogo que eu comecei a jogar e que, putz, eu me amarrei na época porque era muito diferente de tudo que eu tinha visto até então, foi essa parada do Twilight Imperium. Eu sempre procurei o nome desse jogo, nunca encontrei. O Lustosa falou aí agora e eu vim dar uma olhada aqui, e é bem esse jogo mesmo, você escolhia uma raça, eram várias raças, e você... Assim, ó, só que é um jogo que eu estou tentando convencer o dono a colocar na mesa faz um ano e meio, dois. Cara, demora pra caralho. Tu precisa, assim, ó, pro jogo ser bom e valer a pena, que todos os jogadores envolvidos conheçam todas as regras do jogo e estejam dispostos a ficar de 6 a 7 horas sentados. Cara, olha só, demora pra caralho pra montar o jogo. O setup é ridículo, leva, sei lá, uns 40 minutos, uma hora, dependendo do número de jogadores. Não dá pra jogar direito com um número ímpar. Assim, se você jogar com 3 jogadores, acontece o seguinte: a galera vai começando a montar a sua fleet, né? E aí, de repente, tá todo mundo com uma infinidade de miniaturas no jogo. Aí, dois, sem querer, assim, inevitavelmente, começam a sair na porrada. Aí o que ficou fora da porrada fica olhando aquilo acontecer. Quando acaba, os dois estão debilitados e o terceiro tá com uma fleet imensa, destrói os outros dois e ganha o jogo. Então, assim, fora que você tem que manter um track miserável dos milhões de itens, porra, módulos, cartas. Cara, assim, é um jogo denso pra caramba, super bacana, mas, cara, não é pra mim. Sabe o que eu acho, Lustre? Eu acho que esse jogo, ele teve seu lugar na história. A gente passou por diversos momentos, assim, na nossa vida, e hoje em dia a gente não tá exatamente com muita disponibilidade de tempo pra ficar matando, né? Então, o nosso interesse pra esse tipo de jogo acaba caindo mesmo, a gente acaba se afastando porque... É, exato. Porque, assim, a gente quer fazer outras coisas, tipo viver a vida, né? A gente acaba meio que tendo duas ou três categorias, outra subcategoria. Eu adoro botar tudo em categoria, né? Vocês estão reparando. Quando é uma tarde de jogo, uma coisa, às vezes eu tenho visita aqui em casa e eu saco alguns jogos, né? Tem o tipo que eu chamo de prato principal, que seria o jogo que duraria umas 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas, não muito mais que isso. E tem os fillers, né? Que são aqueles jogos pequenininhos, de 15, uhum, 20, 30 minutos, que eu também gosto. Então... É engraçado que até eu tenho aqui na minha sala de jantar, eu tô aqui com Catan, Lords of Waterdeep, que seriam os pratos principais, e eu tenho como filler o Bonanza e o Quarriors, que também é, cara, da... olha só, você tem obrigação moral de comprar um jogo chamado Wiz War. Wiz War é muito legal. Cara, é um jogo fantástico. Eu tô tentando conseguir um de segunda mão, mas não, cara, acho. É um jogo fantástico. Tá saindo uma expansão agora. Foi anunciado essa semana uma expansão, a primeira expansão. E é um jogo, cara, que ele é rápido. Assim, leva uma meia hora, uma partida. Mas ele é disputado por todo mundo até o último segundo, cara. É muito, sabe, legal. É muito divertido, cara. Eu acho que é um dos jogos que a gente mais joga aqui no Rio, onde, no meu grupo, assim. Eu, Márcio, Guilherme, mais um ou dois que jogam. Um outro jogo legal, assim, é um jogo que eu vou até mandar um abraço pra ele. Não sei se ele tá ouvindo o programa. O Thiago Penteado foi outro cara que... Eu fui pra Curitiba jogar. O Stream até foi nessa época. Nós fomos jogar junto. O cara recebeu a gente em casa pra jogar e foi muito legal os jogos que a gente jogou. Joguei Dominion lá com ele também. Mas aí ele me apresentou um jogo que eu achei muito legal e eu comprei nos Estados Unidos, que é o Family Business. casa, eu tô com uma situação engraçada, que eu tenho o Chico, meu filho, meu sobrinho e uma garotada que às vezes vem aqui pra cá e eu tenho que dar jogo pra eles. Você, né? Você casou com a sua irmã, cara? O rei? O Chico, seu filho e seu sobrinho? O Chico e o meu sobrinho, o Theo, eles vêm pra cá e vem uma galera nova jogar, faixa dos 8 aos 12 anos, né? Então, eu joguei com eles RPG, já conhecem, agora estão se virando sozinhos, e agora estão interessados em board game. Comecei com o Zombicide, que tá em português pela Galápagos. Que legal, um jogo não sabia muito, não. Pô, muito legal, os caras estão fazendo um trabalho super bacana aqui no Brasil, trazendo jogo novo, um monte de coisa bacana. E eu tenho também esses joguinhos menores pra brincar e pra atiçar um pouco essa galera que fica muito sentada entrada no videogame. Tem um jogo chamado Kill Dr. Lucky, Mate o Dr. Lucky, né? Que é um joguinho divertidíssimo, você dá uma risada pra caramba, um jogo super simples, rápido e gostoso de jogar, sabe? É um tiozinho velhinho que fica andando pela casa e os empregados tentam matar ele, só que não consegue matar se tem alguém olhando, então, enfim. E a garotada fica alucinada com essa coisa de perseguir e tal. E um outro que é o Guillotine, que é um... Ah, esse eu joguei numa festa do peão de tabuleiro. Esse, cara, é legal. Tem um jogo que tá meio febre, acho que, pelo menos por aqui, como party game, é aquele Dixit. Ah, Dixit. Inclusive a Galápagos lançou ele aqui. Galápagos tá lançando agora. É um jogo, o esquema dele é DIXIT. É um jogo que você tem algumas cartas, todo mundo tem as cartas na mão. Você vai escolher uma das cartas na tua mão e vai falar uma frase que descreva essa carta que você escolheu. Cada não jogador necessariamente uma frase, né? Pode ser qualquer coisa. Você pode qualquer cantar, coisa. Você pode... Você não pode falar literalmente o que é, mas você pode fazer, falar uma frase, uma música, qualquer coisa, uma mímica. E aí os outros jogadores vão jogar uma carta da mão deles que eles acham que é a carta que você tá descrevendo. E aí quem for fazendo mais ponto ganha no final. Mas é um jogo, que eu acho que o Silvio falou isso já hoje no programa, é um jogo que não tem regra, né? Não tem nada escrito nas cartas, é um jogo que qualquer pessoa de qualquer nacionalidade vai conseguir jogar. Ele nem parece um board game pra mim, fica parecendo uma brincadeira, sabe? Os brincadeiras são bacanas, né, cara? Exato. Ele tem um clima de brincadeira e não de jogo. Uma coisa que me empolga muito na questão do board game, aí expandindo um pouco o conceito, soluções criativas ou regras mecânicas criativas ou inovadoras, cara. Eu adoro jogar um jogo, tipo, igual vocês estão falando, uma coisa que a gente nunca pensou, nunca experimentou e acho que foi essa razão mesmo que me atraiu pro board game moderno de novo, foi... Igual eu falei, quando eu joguei Catan, eu achei sensacional, porque era uma coisa que eu nunca tinha visto. E cada vez que eu jogo um jogo com uma mecânica diferente, uma coisa criativa, eu acho muito maneiro, cara. Eu acho muito legal. Isso é uma coisa, cara, bem... Cara, nesse quesito, tem um jogo que eu esqueci o nome, é um jogo espacial, em que ele tem um board game, tem uns tiles e tal, e ele vem com um CD. Esse CD, ele você põe no aparelho, e liga o random. E aí ele vai... Você tá jogando... Aí, por exemplo, no random vai dizer assim... ele vai cair numa faixa que diz... A comunicação da nave acabou de cair. E aí todo mundo tem que começar a jogar em silêncio, sabe? Fazer mímicas e tal. Sim. Ninguém pode falar nada. Senão perde, entendeu? Aí, de repente, ó... A comunicação voltou. Aí todo mundo pode começar a conversar entre si, trocar carta e tal, entendeu? Inserir essa mecânica do som no jogo, pra mim, foi muito diferente. Assim, eu fiquei super empolgado. Tem um jogo que eu acho que ele tem demais pro... Eu acho que ele é um card game em vez de ser um board game. Mas que você tinha que fazer todas as onomatopeias das naves e equipamentos, senão a coisa não funcionava. Esse jogo é pro Estevão. Estevão ganha fácil esse jogo. Então você tava com a sua nave e vai atacar assim. E tinha que fazer o barulhinho. Senão a coisa não acontecia. E voltando nessa questão do card game, tinha um jogo que eu adorava, cara, que eu jogava pra caramba. Mas eu acabei, numa dessas idas e vindas em eventos, eu acabei perdendo esse jogo, cara, na minha mochila, que é o Illuminati. Illuminati eu achava sensacional, cara. Aquela coisa que era você do Steve Jackson, né? Do Steve Jackson Games. E você ficava, o FBI domina a MTV, que domina os Mormons, que domina o McDonald's e que não sei o que lá. E você ia criando uma rede de situações e contatos, que quando você parava de jogar e olhava pro jogo, você falava assim, meu, surreal, cara. Era bem divertido. Esse é um jogo que eu sempre quis jogar, nunca tive oportunidade. We'll be right back. pegando o gancho que o Lustosa tava... Vamos tentar fazer esse exercício aqui. Lustosa, você falou, ah, qual jogo te define hoje em dia? Começa aí você, cara. Que jogo... Nomeia um jogo aí que define hoje o seu, sua preferência de jogo. Ou define... Cara, foi o jogo que eu falei, o Wiz War. É um jogo em que cada jogador joga com um mago. E você tem um quadro, o jogo, o tabuleiro é dividido em quadrantes. Cada jogador tem o seu quadrante, nesse quadrante você tem tipo o seu beacon, né, que é onde você começa, e tem dois baús de tesouro. O objetivo é você ir no quadrante das outras pessoas. Você tem que fazer dois pontos. Você faz pontuação roubando o baú de um outro mago e levando até o seu pentagrama, lá o seu beacon, ou matando um outro mago. Quem fizer dois pontos primeiro ganha o jogo. Então assim, e aí você vai comprando cartas, cada carta faz magias e tal. Essa mecânica das magias você consegue facilidades para se locomover, para andar pela parede, transformar, abrir porta, fechar porta, montar parede onde tem um corredor, fechar a passagem de um amigo, travar ele, sabe? Ele é muito rápido, menos de 5 minutos para você montar o setup do jogo, e leva uma partida entre 15 minutos e 30 minutos. 30, 15 minutos e 30 horas. 30 horas é o máximo, né? Então assim, você, em 2 horas, 3 horas de jogo... de tarde de jogo assim, você joga uma infinidade de partidas de Wiz War, sabe? Então você tem, você jogou mal numa, você vai logo daqui a pouco você vai jogar outra partida e vai mandar melhor, sabe? Você vai vencer, vai zoar o seu amigo, vai ser zoado porque você perdeu e deu mole, entendeu? E aí ele é disputado literalmente até o último segundo, cara, porque são só 2 pontos que você tem que fazer. Então assim, todo mundo vai conseguir fazer pelo menos 1 ponto, e fazer o segundo ponto, cara, a qualquer momento, quem fizer o próximo ponto ganha. Então cara, é muito disputado, e na hora, sabe, pra mim é o meu jogo do momento, sabe, é o meu tipo de jogo. Maneiro. Silvão, qual que é o jogo que você te deu? Board game, hein, além do strip poker, Silvão. Além do strip poker. Não, cara, eu gosto, assim, eu não consigo. Eu gosto da questão competitiva dos jogos, mas eu não gosto desses jogos que se levam muito a sério, né? Que você fica muito centrado e estressado. Eu gosto da risada, falar bobagem, brincar e tal. Então é difícil achar um jogo só. Eu tenho gostado muito desses jogos que nem eu comentei agora do Kill Dr. Luck, que é aquela brincadeira de gato e rato, de você ficar correndo atrás de quem fez o quê e tudo mais, e dá muita risada em torno da mesa, né? Lembrei de um jogo bacana também que eu gostei muito, e que é um jogo que eu gosto pelo visual, que é um pouco meio antiquado até, que é o Mystery of the Abbey. Que é Mistério da Abadia. Joguei, esse é legalzão também. Pô, é muito legal, muito, cara, legal. E tem a ver com o nome da rosa, então eu sim, viajo muito. Sim, ele deve ter vindo bem nessa época. Deve ter vindo bem nessa época, né? Ele é da década de 90, acho que de 95, 98, não é novo. Mas assim, eu gosto de jogos assim, jogos que tem um setup muito complicado, que tem muita coisa pra fazer, eu me empapuço, que nem um Lustoso, eu me empapuço muito, cara, eu fico de saco cheio e começo a me sabotar no jogo, sabotar o jogo, sabe, aquela coisa de, vou tocar o puteiro e vou virar um anarquista aqui. Então eu gosto de jogos mais simples, mais divertidos, que uma, duas horinhas você acaba brincando e dando risada. Cosmic Encounter é um muito bacana também. Era um só, cara, chega. Sou um homem de muitas faces, cara. Ô, Montanha, fala o seu aí. Card game conta como board game? Dominion. Eu acho que o Dominion entra no assim, depois a gente tem que conversar. Depois a gente tem que conversar sobre isso aí de novo, porque a gente tava falando, porque, assim, e aí. Eu gosto da estratégia do Dominion, aquela história de tu montar. Ele é um deck builder. Ele é um deck builder online. Ele me lembra muito draft de Magic, sabe? É. Eu pego, eu olho o que eu tenho ali e eu tenho que ver como ganhar dos outros com aquilo que eu tenho ali. E o jogo é igual pra todo mundo, sabe? Possibilidades são. Eu já joguei assim, ó, partidas em que o cara tava jogando a primeira vez e ganhou de lavada. Eu já falei algumas vezes aqui que minha rolada de dado é muito ruim, né? Mas o Dominion é um jogo que eu joguei várias vezes, inclusive joguei com o pessoal aqui e tal. A maioria das vezes que eu joguei, eu ganhei. Mas, por incrível que pareça, é um jogo que eu não gosto, cara. Não gosto desse tipo de jogo. Ah, cara, gosto. Eu gosto dele por ser um deck building. Entendi. Beleza. Eu acho que é o que me atrai nele. Estevão, você quer puxar o seu aí? Sei lá, cara. Eu sou um vendido mesmo, não tem jeito. E ultimamente o que eu tô gostando muito de jogar, cara, é Zombicide. Zombicide é um jogo que, pra mim, juntou o útil ao agradável. A partir do momento que ele Né, ele é o típico jogo americano. Ele depende da sorte. Mas, por outro lado, ele não é competitivo como alguns outros jogos americanos. Ele é um jogo cooperativo. Não tem nada que eu goste mais hoje em dia de que juntar a galera lá em casa pra gente matar uns zumbis. Mas acho que tem a ver também com a maneira que eu jogo. Porque eu me coloco ali no personagem e eu não faço o segredo da minha origem no RPG. Eu gosto da história. Eu jogo o jogo como se eu estivesse ali mesmo. Dia desses, o Beto, um amigo meu, tava lá em casa. Eu até imagino o Estevam, na hora que ele vai ser encurralado pelo zumbi, né? Dá aquele gritinho. Não, ouve essa. A gente tava jogando e era a primeira vez do Beto jogando Zombicide. E, pô, o Beto é um amigo meu de longa data, que aí foi lá em casa depois de uma caralhada de tempo que a gente não se via. E aí ele meio que, sem saber jogar o jogo ainda, ele ficou pra fora de uma casa. E os zumbis iam cercando ele. E o Walter, que é meu chegado, também joga sempre. O Walter é mega estrategista e tal. O Walter falou, não sai não, melhor ele morrer. E já foi. Falei, sai fora, Walter, o cara é meu amigo. Aí eu gritei, Beto, vou te salvar. E saí lá fora e pá, pá, pá, matei meia dúzia de zumbi. Nisso chegou mais um monte de zumbi. Eu falei pro Walter, agora você vai deixar de ser marica e vai sair daí de dentro pra me salvar também, porra. Né? E eu acho assim, o jogo fica interessante desse jeito. Eu acho que você não... Né? Você tem formas de fazer o tweak do jogo, né? Dar uma tunadinha e deixar ele agradável. Então, putz, lá em casa, Zombicide tem sido de longe preferência nacional. Pô, Estevão, aqui a molecada não senta nem na cadeira, velho. Ele é alucinado pra matar zumbi. Os caras não... Eles jogam um jogo em pé, cara. Berrando o tempo todo. É surreal, sim, cara. É um jogo muito legal. Uma coisa legal do Zombicide, uma é que ele começou pelo Kickstarted, né? E isso. E ele é da empresa do Comini or Not, que é uma grande fonte na verdade, de... A Comini or Not hoje, Marcos, ela é a grande distribuidora desses jogos. A companhia que é dona do Zombicide é uma companhia francesa até. Guillotine Games. Não sabia. Mas só que o Comini or Not hoje é o grande distribuidor desses jogos. Assim como, por exemplo, o Relic Knight da Soda Pop, o Comini or Not que distribui. Que tá distribuindo, ah, legal. É, mas assim, se eu não tô enganado, tanto o Zombicide quanto o Super Dungeon Explorer, ele pode até ser de outras empresas e tal, que não seja do Comini or Not, mas nasceu de projetos de grupos que nasceram dentro do Comini or Not, que são de modelistas, entendeu? Os caras criaram, antes de se transformar em board game, eles eram miniaturas. Então, não, o cara tinha cara. Não. O Zombicide, não tô dizendo, o cara fez as miniaturas de zumbis. Eu acho e aí que transformou... isso vale pro jogos mas da Soda Pop, Lustosa. Sim, os jogos da Soda Pop eram assim. Mas quer ver outro jogo que a Comini or Not está distribuindo, mas não é deles? O Sedition Wars, do Mike McVeigh. O Mike McVeigh, para quem não conhece, ele é um cara famoso aí no mundo do jogos de miniatura. Ele pintou para games lá no passado, nos primórdios da companhia. E hoje em dia ele criou uma linha de miniaturas própria e lançou esse jogo. E é bem isso que você está falando, Lustosa. As miniaturas do Sedition Wars existiam antes do jogo. Sim. E aí a Comini or Not foi lá e viabilizou o jogo pros caras, distribuiu, fez o Kickstarter e tal. Beleza. Como ninguém teve a decência de perguntar. Marcos, e o teu, Marcos? Qual o jogo? Pô, obrigado, Montanha. Obrigado. Montanha, que é o co-host desse programa, o meu outro co-host tá me deixando na mão, mas tudo bem. Valeu, hein? Obrigado. Tem um jogo que esse realmente, colocando a descrição que o Lustosa falou, esse jogo, eu me vejo muito nesse jogo em si. Apesar de eu não ter esse jogo ainda, um dia eu vou ter, ele já tá fora de produção. Mas só mais um comentário. Esse jogo, literalmente, ele me dá aquela aquecida no coração quando eu jogo, sabe? Aquele jogo que eu... Tipo, meu, se alguém me chamar, eu posso estar fazendo quase qualquer coisa, eu vou topar jogar, que é o Gru The Game. Quem não conhece, o Gru é o personagem do Sérgio Aragonés, do Gibi, que é uma sátira monstro do... Conan. Do Conan. E o jogo é... fenomenal, cara. Não sei se alguém teve a oportunidade de jogar, mas esse jogo é muito, muito, muito legal. O Gru é um personagem bacana, né, cara? É muito legal. Antes do Marcos continuar, então, eu também quero perguntar, então, pro outro co-host do programa, qual que é o jogo favorito dele. O Conan, qual que é o seu jogo favorito aí na sua vida? Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. I'm a long time woman. I'm serving my time. I've been a agora que a gente passou por esse exercício aí, que eu achei bem legal mesmo, qual o jogo mais... Eu vou colocar nesse termo mesmo, vocês entendam como quiser. Qual o jogo mais foda que vocês jogaram até hoje? Qual jogo que fala, puta, que jogo foda demais? E, independente se você jogou mais vezes, você não tem saco de jogar ou não, mas qual o jogo que você assim, fala, porra, esse jogo foi foda? Silvão. Puta, cara. Eu assim, poucos são jogos que você olha e fala que o negócio te toca, assim, de uma maneira muito profunda, né? Por dentro, né? Por dentro. Oi. Te aquece o coração e outras partes do corpo. Eu tive isso com o Magic, apesar de ser um card game, mas agora com o tabuleiro, cara, eu... Teve um jogo que chamava Britânia. Acho que foi o primeiro contato que eu tive com o tabuleiro misturado com coisa histórica. E eu me dei conta que o jogo não precisa ser só de uma temática fantástica ou de ficção. E você reproduzir lá um momento histórico. O Britânia, ele conta a história da Grã-Bretanha, né? Da formação dos povos na Grã-Bretanha. E é um jogo simples, não é um jogo bonito, maravilhoso, nem nada. Mas quando eu joguei pela primeira vez com a galera, eu tava jogando com um cara que era professor de história, um outro que curtia também a história medieval e tal. E você jogar e você ver como a história é recontada no jogo, eu achei muito bacana, cara. Gostei pra caramba. Me marcou bastante. Eu jogava muito, cara. Todo final de semana que eu trabalhava, na época eu trabalhava na DV, a gente saía pra jogar. E invariavelmente jogava tabuleiro, card game e RPG de sexta-noite a domingo de manhã. Cara, não sei como você arrumou uma mulher, cara. Tá. Pois é, cara. Nem eu. Nem mas... ela sabe, né, como é que... Nem ela, cara, mas enfim. Como é que ela caiu na armadilha, né? Ah, cara, é muito roleplay, você tá treinando, né, cara? E você, mas... Marcos, qual o jogo que você acha que é foda? Cara, eu... obrigado, co-host. Lustosa tá proativo, hein? Lustosa é o cara. Lustosa, depois a gente discute o contrato aí, tá? É um jogo que eu joguei uma vez só, eu tenho esse jogo. É um jogo que demora pra caraca. A minha jogada levou 11 horas pra jogar. Mas eu acho esse jogo foda demais, que é o Descent Journeys in the Dark. Eu acho esse jogo demais, cara. É um mix de board game com RPG, com um jogo de miniaturas que, pra mim, assim, foi um jogo que é um divisor de águas aí, com certeza. Eu tenho ele aqui em casa, não joguei ainda, cara. Dizem que o 2, ou a segunda versão dele, eu não sei se você chegou a jogar já, Lustosa, mas... Já, eu cara, odeio esse jogo com todas as minhas forças. As duas versões? Sim. Mas dizem que o... Eu gosto mais da primeira edição, da primeira versão dele, do que da segunda. A segunda é horrorosa. Eu então, joguei só a segunda e eu compartilho a mesma opinião do Lustosa. Eu ia falar, eu não joguei nem comprei, mas dizem que a segunda ela é muito mais rápida e tira um pouco dos glitches, ou seja lá o que for, que demora no jogo. Cara, olha só, esse é um jogo que não tem objetivo, cara. Assim, não tem recompensa pro jogador, sabe? Por exemplo, mas qualquer... o RPG é a mesma coisa. Olha, né? Eu conheço um outro jogo aí de computador que também não tem recompensa pro jogador. Mas eu não vou falar que o nome dele aqui é Dungeon Land pra não ficar chato. Mas não tem recompensa pro jogador também, cara. Não, mas... Eu falo, não tem... Eu concordo, cara, com você só, que às vezes é chato, mas, por exemplo, o Descent, até onde eu entendo, ele é um jogo de RPG que tira o lance da interpretação, mas a porradaria tá toda lá. Não, tudo bem, olha só. O que eu digo é o seguinte, por exemplo, tem uma missão, tô falando vou falar especificamente do 2, que é o que eu joguei mais recentemente, assim, e que eu achei uma porcaria justamente por esse fato. Por exemplo, uma quest é mate o... impeça o vampiro, que é o Dungeon Master lá, que é de matar o conde de não sei o que lá. Uhum. Cara, o deploy do jogo é... Você põe os heróis, a uns 10 quadrados você põe lá um vampiro, sei lá, qualquer, o chefe, o boss, que você tem que matar ele ou impedir o cara de cumprir o objetivo. E aí quando começa o jogo, os heróis começam a jogar. Se você, dependendo do set de heróis que tiver ali, no, o setup do jogo demora mais do que a partida. E você move um guerreiro, um mago e uma arqueira, faz todos os ataques, mata o vampiro na primeira rodada. O Dungeon Master, ele nem mexe no jogo. Ele perdeu. O que foi isso, cara? Um jogo qual que você... Qual o valor agregado? É. Né? E aí, assim, olha só que parada louca. Isso é desvantagem pro herói. Cumprir o objetivo rápido é desvantagem, porque se eles fazem isso, o vampiro tem 10 pontos de vida, eles conseguem dar 10 pontos de dano num turno. Não, se eles fizerem 10 pontos de dano e matar o vampiro, o tesouro que tá pelo mapa, eles não ficam com o tesouro. Você só pega o tesouro se você for lá e coletar. Se a partida acabar e o tesouro não for coletado, ninguém ganha o tesouro. Enfim, o Lustosa então, assim, não gosta do jogo. Que merda de jogo é esse? Que você tem que... Olha só, você vai lá, chega no vampiro, dá 9 pontos de dano nele. E aí faz assim, tipo, galera, cerca ele aí e não mata. Eu vou catar todo o tesouro do mapa e aí a gente dá o golpe final pra aí e a gente ganha. Cara, que merda de jogo. Agora eu tô sentindo o bom e velho Lustosa chegando, hein? Agora tá começando a aparecer. Não, cara, agora que tá só, esquentando. Isso é aquecendo. Isso é um jogo de merda, cara. Que merda. Vamos lá. Já que você tá falando, Lustosa, manda aí, qual que é o seu jogo da jogo foda? Eu fui o primeiro a responder isso, cara. Foi o Wiz War. Não, você falou o jogo que te define. Agora o Marcos tá perguntando a experiência mais legal jogando. Não, exatamente, você tá certo. O meu jogo que eu acho foda é o Civilization. Você tá vendo, cara? Pra ser co-host aqui, cara. Não é qualquer um, não. Tem que ter costas, cara, largas, né, Estevam? Exato. É o Civilization. Porque, assim, eu gosto muito do Twilight Imperium. Mas, por conta daquilo que eu falei, dele demorar muito e tal, o Civilization, ele lembra muito, em vários aspectos, o... Que é o Sid Meier Civilization? Isso, exatamente. É muito maneiro esse jogo. Cara, ele não é demorado. Ele, assim, ele é no meu limite, assim, leva umas 2 horas de partida. O setup não é demorado também. Pô, tem toda aquela parte, ele consegue trazer todo aquele sentimento do Civilization e do PC pro board game, sabe? Então, cara, é muito maneiro. Lustosa, só pra dizer, Lustosa, venha a Porto Alegre, porque o meu tá ali guardadinho e eu não consigo achar com quem jogar. Cara, a gente aqui tem o Civilization, tem as expansões, é foda demais, cara. Cara, é foda demais, cara. Senhora Lustosa que se cuide com montanha lá, assediando Lustosa, hein? Não. Eu jogo uma vez, eu tenho o meu dia da alforria, que tem um dia da semana que eu jogo de noite, entendeu? Mas final de semana é dela e, na verdade, todo o resto da semana é da minha esposa. Não, mas Lustosa, isso é o ideal, brother. Quem que não tem aí um dia pra tirar de folga, pra ficar com os amigos, conversar fiado e jogar jogo, né? Se não consegue isso, meu, dá seus pulos que não tá legal, né? Não, exatamente. Eu prefiro fazer isso durante a semana, porque daí o final de semana eu tenho o dia inteiro pra ficar com ela e tal, é mais legal. Ela não joga? Não, ela odeia. Assim, seco. Não, ela não curte em nada, sabe? De board game, videogame, essas coisas, não é com a Ju. É, vamos lá, Montanha, fala o seu aí. Cara, a partida acho que mais épica foi, infelizmente, com esse co-host safado aí de Battlestar Galactica, cara. Porque foi um jogo que, assim, ele gerou tanto estresse, tanta intriga, que a gente usa ele até hoje como exemplo de como um jogo pode destruir amizades se tu não souber jogar. Foi uma partida puxada. Foi uma partida onde a gente não conseguiu descobrir o que que tava dando errado. E detalhe que vocês jogaram isso entre foi na noite entre o sábado e domingo do torneio, é isso? Não, foi antes do torneio. Não, acho que foi isso, Monte. Foi na noite do sábado pro domingo. Que aumenta, exalta ainda mais as emoções, né? Porque aí o fã não já veio meio guardar. Tá. Tanto que o fã não queria voltar no outro dia, verdade. E você, Estevam? Eu vou ter, assim, como eu disse já aí algumas vezes, eu tô reiniciado nesse mundo dos board games. Tenho comprado alguns jogos, tenho jogado bastante. Chegou há pouco de fora, né? Cheguei há pouco de fora. E aí teve esse episódio memorável de Zombicide lá em casa, que foi muito legal. Pô, só de eu estar junto com os amigos, foi massa. Mas eu tenho que concordar com um monte, assim, na minha memória recente, de partida épica, foi essa partida de Battlestar Galactica. Porque, assim, foi um jogo que, como o Monte está dizendo, a gente começou a jogar, tipo assim, a gente já tinha jogado Porto Rico, E aí, ah, não, vamos jogar Battlestar Galactica. Beleza, explicou a história do Cylon e tal. E aí, de cara, na primeira rodada, eu saí com o Cylon. E eu fiquei quieto, né? O jogo foi desenrolando e tal. E aí acabou, acho que tem ciclos assim, né? Passou o primeiro ciclo e todo mundo, acho que não tinha um Cylon, né? E eu já tava ali, botando as cartinhas no meio e tal. E ganhando a confiança dos demais moradores da nave. E na hora que houve a revelação, né? Foi realmente bombástico, sabe? Foi. O fã bateu na mesa. Puta que pariu! Que é isso? Não sei o que lá. Vocês viram, seus merda, esse porra aqui, não sei o que. E isso porque segundos atrás ele tava totalmente na minha, hein, Monte? Não é o Estevão, não, e não sei o que lá. Eu acho assim, o fã se sentiu pessoalmente traído ali, cara. Então foi assim, foi realmente épico, foi muito legal. Era a primeira vez que eu tava jogando um jogo e eu me amarrei, foi divertidíssimo esse dia. Acho que eu, de novo, vou começar a encerrar aqui o programa, mas uma grande... Toda vez tá bom, você vem com essa conversa de encerrar programa. Uma grande característica do board game é essa coisa de ambientalizar ou a temática que o jogo tenta trazer, né? Acho que o Battlestar Galactica é um que faz isso com muita maestria. Esse do Gru que eu falei, ele faz isso com muita maestria. O próprio Space Hulk e tem uma infinidade. Eu acho que quando o jogo consegue associar uma mecânica legal, interessante, com uma caracterização eficiente da temática que ele está tentando pôr, acho que essa é a receita do sucesso pro board game. Faz sentido? Sim, sim. Pra fechar, obviamente a gente não conseguiu cobrir nem metade do que é o board game, nem... E a gente tem certeza que cada um de vocês tem um monte de board game aí que queria comentar e poder falar, mas não vai dar, que senão o episódio vai se estender muito. O que vocês... Tem alguma coisa que vocês queiram comentar aí pra fechar o episódio? Como o Lustoso falou no início, use o Board Game Geek, mas entre no e-mail ali do Yahoo Groups do Board Game Brasil, Board Game BR, porque lá eu nunca vi ninguém ser maltratado assim, sou iniciante, como é que funciona? Não, eles vão te dar links. Diferente do Warhammer Brasil, né? Não, é igualzinho o Warhammer Brasil. É igualzinho. É legal, você vai ser bem recebido. Eu já peguei discussão lá que eu vou te falar, cara, com as crianças. Administração do Warhammer Brasil, eu vou te falar. Viu? Ah, tu é de estado tal, procura grupo tal, fala com pessoa tal. É, tem as listas de e-mail dos estados também, tipo Board Games RJ, Board Gamers São Paulo. Tem as regionais também, mas assim, vale pra caramba, assim, a lista de e-mail. Assim, eu nem acompanho tanto os debates, assim, porque sempre vira uma loucura de xingamentos e tal, mas pra você ver lançamentos ou saber do que tá acontecendo de novo e pra comprar jogos usados e até mesmo novos, é uma excelente fonte. Se gosta de Flame War, então também... Se gosta de Flame War, é perfeito. Galera, então, obrigado mesmo, Lustra, por ter aparecido aí. A gente já comentou você desde o primeiro episódio. Eu sou famoso, sim. A gente gosta muito de você, a gente já também deixou claro isso no primeiro episódio. Como sempre, o Montanha, que tem a membership dele, já tá começando a pagar o carnezinho dele já. E o Silvão, brigadão mesmo. Estevão, você quer comentar mais alguma coisa aí pra fechar? Não, eu acho que é isso, cara. De novo, obrigado vocês pela participação. É claro que a gente nunca tem a pretensão de ser completo no nosso papo, de extinguir um assunto. A gente vai voltar a falar de board game por aqui. A gente vai voltar pra falar de board games específicos que a gente pode ter mencionado hoje, que a gente ainda vai comprar. É isso. Manda um e-mail pra gente, entre em contato, jogue pra caramba e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço aí, pessoal. Só pra relembrar, nossa fanpage é o www.facebook.com/papodemesapodcast. O nosso blog... papodemesapodcast.wordpress.com. E o nosso e-mail é o papodemesapodcast@gmail.com, beleza? E o Dropbox é qual? Dropbox é www.lambaminhasbolas.com.br. muscle begging? No, man, I don't eat pork. Are you Jewish? No, I ain't Jewish. I just don't dig on swine, that's all. Why not? Pigs are filthy animals. I don't eat filthy animals. Yeah, but bacon tastes good. Pork chops taste good. Hey, sewer rat may taste like pumpkin pie, but I'd never know because I wouldn't eat the filthy motherfuckers. Pigs sleep and root and shit. That's a filthy animal. I ain't eat nothing, ain't got sense enough to disregard its own feces. How about a dog? Dog eats his own feces. I don't eat dog either. Yeah, but do you consider a dog to be a filthy animal? I wouldn't go so far as to call a dog filthy, but they're definitely dirty. But dogs got personality. Personality goes a long way. So by that rationale, if a pig had a better personality, he'd cease to be a filthy animal. Is that true? Well, we have to be talking about one charming motherfucking pig. I mean, he had to be 10 times more charming than that Arnold on Green Acres, you know what I'm saying?